Salvador, Portugal, 024. Uh-huh. Any chance proceed direct routing the loop or Mossoró? Send by coordination, Portugal 024. Standing by. Portugal 024, fly direct to Mossoró. Direct to Mossoró, Portugal 024, muito obrigado. Chilena 258, acima da identificação, chegada a Bomed 1, desça, eu mantenho a nível de voo 050. Portugal 084, call 6 center, 126.85, enable 12545. 6 center, 126.85, enable 12445, airport Portugal 024. Circuito dessa via para 2010, autoridade final ILS X-Ray Pistono Zero, informe estabilizado. Via de chegada com o Mará de Campa 2000, 6252, confirmando bem 3, o ajuste? Afirmativa. Confirmado, 6252. TNM 074, sem identificação, chegada a Bomé de 1 autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 050, QNH 1-03. Bomé de 1, agora 104, meio 3, agora 104. estabilizada pistando, 6258. 6258 completa sinal, chame torre frequência 98 decimal 6. 26, boa. Doutor Salvador, boa noite, 6258, final da 190. Puxa, 6258, ajuste 1-0-3. Puxa, a aproximação, aguarde a atualização de pouso. Continuando com o 63, 6258. P6258, ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 079. Desse pouso a 1-0, 6258. Gol 1970, acione identificação, chegada Bomed 1 autorizada, desça via chegada para o nível de voo 060, QNH 1093. Desce via Bomed 1 para o 060, 1093, seria possível passar a bota de verificado? Mantenha o perfil da chegada número 2. Puxa, 6258, no solo 825, livre à direita, pode seguir Alfa Juliette para o portão 62. Alfa Juliette 06, a bola de 6258. Boa. Tianemia 074, desça via para 2000 pés, QNH 1003, autorizada final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero, reporta estabilizado. Desça via 2000, autorizada X-Ray, reporta estabilizado. Transferia direto do aeroporto. Tianemia 074, vetração para interceptar final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero. Correr direita para o 050, seu limite ao localizador. Direita 050, limite ao localizador, né? 074. Tianemia 074, reporta estabilizado. Reportar a 6074, já avisou a acontecer. Gol 970, desça via para 3000 pés, QNH 1013. Via até 3000, gol 1170. Salvador, boa noite, esse é o passarinho 2224, agora nós estamos escutando. Mantendo 170, quando possível para hoje, tá? Passarinho 2224, assina identificação. Chegada BOMED autorizada, foi BOMED, desceu para o nível de voo 050, controle de alta descida, altímetro na 03. Afirmativo, controle de alta descida. Quando possível, pode aprovar a etapa. A saída 2224, veteração para interceptar final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, curva esquerda para o 070, limite ao localizador. Esquerda para o 070, sim. Quando Daniel, pode descer para qual nível? 050. 050, sim. LS 6074. 6074 completa final, chame torre frequência 98 decimal 6. 1986. Com o 970, desça para 2.000 pés via chegada, QNH-1003, autorizado final do procedimento LSX-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Desce via até 2.000 e LSX-Ray reportará estabilizado, 1.1.7.0. Cuidado com o 1.3, 6.0.7.4. Freio 2.2.2.4, é autorizado descer para 3.000 pés, quando no ideal, altímetro na 0.3. Virou ativo, código ideal para 3.000 pés, ajustado, ajuste padrão 1013. Chené 6074, no solo aos 37, livre à direita, portagem Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 0, 6074. Salvador, boa noite, voo 1170. Voo 1170, boa noite, ajuste no 03. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 00 graus, 079. Livre pouso 1-0, voo 1170. C3398, acena identificação, chegada a bombédio não autorizada. Essa via para o nível de voo 050, QNH 1013. Passarela 2224, desce para 2000 pés, QNH 1013. Autorizado interceptar o procedimento nesta proa. Reporte quando estabilizado. 2224. Afirmativo, descendo para 2000 pés, ajustou agora 1013, ajuste padrão, vai reportar no LOC 2324. Três 2398. Vetoração para precipitar sinal do procedimento ILS XR da pista 0. Mantenha a proa 060. No caso de falha de comunicações, esta proa está autorizada a precipitar e descer para 2000 pés sem restrições, 3398. Altímetro na 013. Interceptando o localizador, passaria do 2224. 2224, completa sinal, chame sua de frequência 98, decimal 6. 86, boa. Boa. E Salvador, boa noite, esse é o passaria do 2224, está estabilizado na final visual. Passaria do 2224, já está avistado. Pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, meia dúzia a nós, um ajuste no 0 no 3. Ciente, vivo, pouso, passaria 2224. Passaredo 2224 no solo 50, segue após a Alfa Kilo para o Corrigindo, Alfa Juliette remoto no 2. Alfa Juliette remoto no 2, passando 22, 2 toques, obrigado. Boa noite, João 1354, portão 4, autorização Aracaju, assente a informação alta. O 1354, informação alta em curso. Guarde, 1 minuto cópia. Prepare Tuca, transição Aracaju. Tuca, Aracaju, aguardando, João 1354. Diego, 1170, sente da Alfa, autorização Campina Grande. Gol 1170, Alfa em curso, prepare Tuca, transição Zipá, guarde cópia número 2. Tuca, Zipá, muito obrigado. Autorizou 3398, até visual cono 0. 3398, completa final, chame torre, frequência número 8, decimal 6. 8-6, bom trabalho. Também. Hotel 3398, na escuta? Bom dia, baixou e travou na final da 1-0. Hotel 3398, avistado. Destino 013, pouso autorizado, destino 0, vento 1-10 graus, 079. Autorizado, pouso na 1-0. Hotel 3398. Tem 3398, no solo 58, lembra a direita, após segue Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, após a Juliette, 3398. Pulo 354, pronto 4. Pronto, 1354. Pulo 354, autorizado. Para a Serra Brava, Alfa Romeo, via Whisky 33, nível de voo 230. Daí da Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5535, frequência do controle Salvador, 119.8. Aprovado Aracaju, na Whisky 33, nível 230, subida Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 354. O ano 354, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já está pronto para o push e acionamento neste momento, portão 4. O ano 354, gente, manter a posição. Mantenha 354. Então, 3398, autorizado Juliette para o portão 02, agilizando. Juliette para o 02, agilizando. 3398, obrigado. Gol 1170, pronto 4. 1170, pronto. Gol 1170, autorizado para Serra Brava, quilo Golf via UP Azul 10, Neuma, pode seguir direto, nível de voo 370. Saída pouca, transição Zipar, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5533, frequência do controle em Salvador, 1918. Visou 370 para o Zulu 10, Neuma, decola da Bison 10, curva esquerda, Puka, Zipar, 5533 no transponder, 198 ao controle. Gol 1170, confirme somente o nível de voo. 370. O 1170 está correto, já pode pronto para o pushback e acionamento, porta 107. Reportará. 1354 no portão 04, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do R2 da TAM, no portão 02, à sua direita, está autorizado para o pushback e acionamento, reporte pronto para o TAM. Após o parqueamento do R2 da TAM, à direita, portão 2, autorizado para o pushback e acionamento, portão 4, gol 1354.